É sempre importante e sobretudo pelo simbolismo que carrega esta cerimónia. Estão aqui os alunos do agrupamento, as turmas de 6º ano, e é importante também sensibilizá-los para a importância que tem a floresta na nossa vida, em termos paisagístico, em termos até de equilíbrio, também é fundamental, e por isso associei-me aqui. Hoje a Câmara Municipal também teve um conjunto de ações também com a escola, os diferentes vereadores têm estado envolvidos nestas ações, e por isso eu simbolicamente também quis aqui vir para registar o apreço que tenho pelo trabalho que tem desenvolvido a CAUL em defesa da floresta do nosso concelho e toda esta região, e por isso a minha presença aqui simbolicamente também é para dizer à CAUL para continuarem a fazer o seu trabalho, para um trabalho excelente, porque têm feito um grande trabalho na área da floresta. E quanto às preocupações que o engenheiro lhe transmitiu? Eu já tenho ouvido algumas coisas, tenho estado a tentar-me inteirar. O engenheiro Vasco também, Vasco de Campos, já me tinha, há tempos tinha conversado comigo, e por isso estou a unir, a razão está do lado dele. Acho que é preciso agilizar o quadro dentro da floresta. Há um passado que nós não podemos esquecer e que tem melhorado. O caso dos mosaicos e outras limpezas, como os estradões que se têm feito nestas parcerias, e que houve dinheiro do quadro comunitário, e não podemos de modo nenhum compreender que haja neste momento a interrupção deste programa. Pelo contrário, temos é que melhorar para que haja menos incêndios, que é fundamental, porque se não for pela prevenção, continuaremos sempre a ter incêndios muito elevados e a destruição da nossa floresta e a aflição das nossas gentes.